Eu fui ajudar a senhora a atravessar a rua, e aí é que tá. Aqui é Gabriel Sévila, e daqui a pouco eu vou assistir Vingadores, e se alguém for cuzão comigo até assistir Vingadores, eu vou meter um spoiler. Meu nome é Gustavo, e venha descobrir qual a forma certa de colocar o sapato. Fala, moçada! Eu sou o Victor Espúlveda, e eu gosto de fazer regra, hein? Ó... Vamos lá, moçada. Hoje o Gabriel tá bem disposto, certo? Então eu vou fazer às vezes... É o Gabriel foda-se, ele não tá querendo gravar. Eu tô trabalhando! É Gabriel foda-se. Eu preciso pagar a minha verba pra trabalhar nesse negócio, né? Porque eu que me pago. É Gabriel foda-se. Eu vou chegar aqui, entendeu? Porque todo mundo sabe que... Quando o Gabriel não pode, eu tô lá, né? Então eu queria apresentar aqui nesse nosso cast, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Que é dia a dia, é o que, que nós podemos ou não podemos fazer no nosso dia a dia. E mais ainda, o que nós devemos fazer e não devemos. Ou isso tudo, ou não. E acredito que também é legal falar sobre coisas que a gente faz que ninguém ensina a gente. Tem umas coisas na vida que ninguém te ensina, você aprende sozinho e acha que tá certo. Acho importante também falarmos disso hoje, vou trazer uns 2, 3 casos aqui pra gente debater. Eu já quero começar aqui com um negócio pesado, porque hoje é dia... Nós estamos gravando aqui, ó. Vou até explanar aqui pra galera. Nós estamos gravando dia 15 do 4, uma segunda-feira, 7h52 da tarde. Da noite, no caso. Hoje é o dia após a estreia da 8ª temporada de Game of Thrones. Meus queridos, puta que pariu. Mas beleza, eu não quero falar de Game of Thrones porque eu não quero dar spoiler, mas eu quero falar do quê? Spoiler. Quais são as regras do spoiler? Vocês conhecem as regras do spoiler? Vocês têm umas regras do spoiler? Eu tenho umas regras de spoiler aqui. Então vamos lá. Assim, série é um ano. Ó, vocês vão falar e depois eu vou falar a regra certa, tá? Tá ligado? Aham. Eu acho que pra série... Eu vou dar um spoiler, o Victor tá errado. Continua. É fato. Tipo assim, acho que, vai, a série acabou faz um tempinho. Tipo, série da Netflix. Acabou, tipo, Stranger Things. Saiu lá, 1, 2, 3, 4, acabou, 4. Cara, você não pode falar no dia seguinte um spoiler da série. Então não. Eu acho que um ano é uma boa. Acabou faz um ano. Calma aí. Isso aí, série de streaming. Vamos falar uma parada. O que é falar aí? A gente tem que definir isso aí. Porque, tipo, uma coisa é eu estar aqui em casa falando. Tô falando no meu cast. Não, o cast é meio zoado, mas... Ah, você explanar num outdoor, papapá, é isso? Não, aí acho que já é babaquice, você não precisa. Não, eu tô falando... Vamos fazer assim, ó. Vamos botar o limite aqui que foi o que aconteceu hoje, que é falar na mesa de almoço do trampo, que tá todo mundo almoçando. Série de streaming? Um ano. Série de streaming. Um ano. Ah, não, pra mim série de streaming é 3 meses. Não, gente, puta, cara. 3 meses. Porque 3 meses a série já passou do hype dela. Se você não assistiu, não. Vai lá. Mas mesmo assim é muito pouco, Gabs. Ah, porra, tem muita série pra ver hoje em dia, cara. Não, mas por isso mesmo, eu mesmo. Se eu não assisto a série que saiu. Se eu não saio a série que saiu até em 3 meses, eu nunca vou assistir ela. Sabe? Vai ser muito difícil assistir ela. Mas eu acho que assim, um ano eu acho saudável. Porque assim, vai que a série tem muita temporada. A gente tá partindo do pressuposto que essas séries são interessantes, tá? Que eu já não concordo. Porque assim, eu acho assim, cara, tem série que spoiler estraga, tem série que spoiler ajuda. Por exemplo, deixa eu puxar um exemplo aqui na memória. Não consigo dar um exemplo. Breaking Bad. Quando eu comecei a assistir Breaking Bad, faz mais de um ano já. Eu sabia que ele ia virar um chefão e tal, das porra. E isso me fez querer ver a série, me incentivou. É isso mesmo, Gabi, olha, você mandou benzaço. Eu não posso reclamar de Breaking Bad, nossa, tomei spoiler. Não, irmão, eu não posso reclamar que eu vi um spoiler. Tipo, eu ia ficar puto se a gente tá conversando aqui, vocês sabem que eu tô vendo, você vem me dar um spoiler de graça. Aí eu não acho certo também. Ah, aí é babaquice. Não, aí é babaquice. E spoiler por vingança. Mano, aconteceu uma história comigo com a Amanda. O Gabriel conhece, o Vi ainda não. Mas, cara, saiu um spoiler, tipo, no dia da final do Masterchef, quem ganhava. Aí o cara chegou na empresa, virou pra Amanda e falou: você viu quem ganhou o Masterchef? É tal pessoa. Tipo, mano, nossa, pra que quê, cuzão, mano? Nossa, mano, a Amandinha ficou puta com ele a semana inteira, velho. A Amanda fica revoltada com o spoiler. Mas, tipo, mano... Não. É isso, cara. Isso é feio da putagem. Mas tem coisa que spoiler é bom, tem coisa que spoiler é ruim. Por exemplo, de novo, Game of Thrones. Eu tomei spoiler antes de eu quando eu tava no quinto episódio, eu tomei spoiler que o Ned Stark morria. Guys, se vocês falarem que Ned Stark morrer é spoiler, vão tomar no cu! Porque isso faz 18 anos! Então... Mas... Você não pode falar que o Ned Stark morre, porque, cara... Faz muito todo tempo. Todo mundo morre! É, tipo, tudo morre. Mas assim, eu tomei na época, eu tomei na época. Só ninguém que falou isso... que o Jon Snow, ele revive. Sabe? Cara, isso na época me incentivou a ver a série, entendeu? Porque eu falei, caralho, os caras tem uma parada interessante, entendeu? Então vamos lá. Só que, ó, tipo, agora eu não quero tomar spoiler de Game of Thrones, porque, porra, eu vamos tô lá, aí então. Uma cota acompanhando, né? Segue de streaming um ano. Um ano é aceitável. Vai. Cara, eu tô com o Gabi, eu tô com 3 meses. Que eu acho que série de streaming não tem essa qualidade toda. Nem pra mim, nem pra você. Pra segurar você. Um ano, mano. 6 meses, então. 6 meses, um 6 meses. Mano, não, um 6 ano, meses. Você nem 6 meses dá pra segurar. Você nem lembra da série, cara. Não, 6 meses. 6 meses dá pra segurar. 6 meses. Sabe qual é o problema? Isso é verdade, porque pro o que o Victor falou é muito verdade, porque assim, se eu assistir a série logo que ela lançou, eu quero muito comentar com alguém. Beleza, aí você vai e me assiste daqui a um ano. Daqui a um ano, nem lembro. Não, tá, mas a gente não tá falando de comentar, a gente tá falando de dar spoiler. Então, mas o spoiler vem junto com comentários. Não, cara, você não pode reclamar de spoiler. Você pode reclamar de spoiler antes dos 6 meses. Você fala, porra, mano, que mancada. Eu acho legal. Mas calma aí, a gente tem que falar uma parada, que é o seguinte. Com as séries de streaming, a série mudou, velho. Agora, você não passa mais, tipo, 3 meses vendo a série, como é Game of Thrones. Uhum. Você passa 3 meses vendo Game of Thrones. Agora, uma série de streaming, você passa 5 dias. Se você for muito lento, você passa 5 dias assistindo. Vai. Não, mas tá aí, não, calma aí. A gente tá pegando o nosso hábito de consumo e espalhando pra todo mundo. Aí é cada regra. Não que a gente não faça isso. A gente faz pra caralho. Não. É porque... 6 meses. Mano, 6 meses é aceitável. Cara, você não demora... Mas 6 meses é um limite, pra ler, pra assistir uma temporada de uma série de streaming. Não, mas aí... Nenhuma isso temporada. Você... Não, mas aí você tá partindo do pressuposto que a série lançou, eu já vou começar a assistir. E às vezes não é isso. Que nem eu tô vendo Naruto agora. Cara, eu não vou ver mais porra nenhuma. Só vou ver Naruto nos próximos 3-4 meses. Aí assim, pô, o que Naruto tá certo... Tem 21 temporadas, sei lá, tem coisa pra caralho. É, Naruto então, mas... já não vale. Não se considera série, considera novela. Já se considera malhação, tá ligado? Mas aí, a parada que eu venho trazer é a seguinte. Spoiler de Game of Thrones. Por quê? Game of Thrones, eu acho que desde Lost, a gente até falou sobre isso no nosso primeiro episódio, inclusive ouve lá, tá legal. É, apesar dos novos estarem muito melhores, graças ao Gu. Palmas pro Gu. O primeiro era mais raiz, só. O primeiro era só mais raiz. Agora o Gu evoluiu esse cast. Então. Agora, o Game of Thrones, ele tem uma parada, cara. Porque, velho, se você não assiste no primeiro dia, no segundo dia, se você não assistir hoje, se hoje à noite você não tá assistindo, você tá errado. Eu acho que eu acho que Game of Thrones é gratuito spoiler na segunda. Eu acho que já é diferente. A gente tava falando de série de streaming. Beleza, 6 meses. Mas Game of Thrones... Deixou de ser série. É evento social, mano. Você não vai reclamar quando a pessoa vier e te falar o resultado do Super Bowl. Cê exatamente. É isso mesmo. Você não vai reclamar, tipo, caralho, mano, você me deu spoiler da final da Copa do Mundo. Mano, não é isso. Você não pode reclamar, cara. Não. Ou, se você quer assistir, assista no dia. É o jogo da Copa. Isso mas eu não tenho HBO. Foda-se. Não tenho HBO Go. Mano, vai na casa do seu amigo. Paga uma pizza e fala, irmão, posso ver o... Mano, é sério, vai ver com os amigos. Se você tá curtindo a série mesmo, tu arranja alguma forma de assistir isso, com certeza. Se você for mais num barzinho... Mano, não pode reclamar, sério. Galera que reclama de spoiler de Game of Thrones, mano, tá errado. Ou a pessoa me vira e fala, Ah, mas eu ainda tô chegando na série. Irmão, você teve um ano e meio entre a sétima... Exatamente. A sétima pra oitava. Não, é um ano e meio, não. Foi quase isso, não foi? Foi quase... Foi quase 594 dois anos. Foi? Dias. Foi quase dois anos. Dias. É. Irmão, velho, sério. Você teve tempo, cara. Não vem reclamar hoje que você tomou spoiler. Se você sabe que você vai tomar spoiler, não entre em rede social. Simples assim. Ó, eu só queria fazer uma opinião. Posso fazer um disclaimer aqui? Pode. Porque isso pode parecer, mas não é um recado pro meu amigo Marco Langer, que ouve nosso cast. Saiba que aquele spoiler que você tomou foi sem querer, de verdade. Eu não queria dar aquele spoiler. Mas você mereceu. Então, peço perdão pelo vacilo aí. Mas você mereceu, querido. Aê. Beijo cara, pro nosso fã Marco Ângelo. Cara, foi muito sem querer. Spoiler de filme, só pra fechar aqui. Spoiler de filme. 3 meses. É, 3 meses. Não? É que filme, se você não vê no cinema, aí você vai ficar um tempo sem poder ver ele. E aí eu acho meio sacanagem você dar o spoiler desse filme. Não, mas aí tem pra cortar. E filme, né? Filme a gente lembra melhor do que série. Sim. Então, tipo, se eu te der um spoiler de... Se você me der um spoiler de Rock Balboa, tudo bem que eu devia ter assistido, tudo bem. Mas. Irmão, reclama de spoiler de filme que saiu há 30 anos. Não, tá, não. Vai, eu tô entendendo. Mas de Harry Potter. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, ó. Eu entendi o que o Gabi quer dizer, eu acho que eu vou complementar. Sim, sim. Spoiler de Clube da Luta. É, a gente não se fala de Clube da Luta. Pronto, próximo. Por quê? Porque o do Clube da Luta, cara. Não pode. Pode. Não pode. Diminuir o filme. Diminui o filme pra caralho, é, exatamente. Não, eu não acho que diminui pra caralho. Eu não acho que diminui pra caralho. Acho que não, porque eu li o livro depois de assistir o filme. E eu achei do caralho. Reconquistou minha vontade de ler livros. Eu tomei spoiler de Sexto Sentido. Beijo pra vocês. Tchau. Ah, eu tomei também. Mano, é o pior, velho. Eu não tomei. Não, mas tem spoilers que são spoilers. Que acho que não são nem mais considerados spoilers. Tipo, Darth Vader ser pai do Luke. Sabe? Isso não é um spoiler. Mas ele é? Eu não acho que ele é da cultura, você acredita? Então, não, tudo bem, mas eu acho que é a mesma coisa falar assim, Jesus Cristo morreu na cruz. É a mesma parada. É, sim. Assim, uma vez, não, você, mano, tá aí, boa. Se você reclama que tomou spoiler de GOT, você também não pode reclamar que tomou spoiler de Jesus Cristo morrer. Próximo. Filme, eu tenho um filme. Ah, vai. Só que não tem muito a ver com o filme em si. O que acontece? Eu levei essa discussão já pra várias rodas e eu acho que eu nunca trouxe pra essa roda. Vamos trazer pra essa roda então. Quando você vai ao cinema, você vai super feliz ao cinema. No pacote do cinema, entre aspas, né? No pacote porque você vai gastar mais. Mas você compra sua pipoquinha e você compra seu refrigerantezinho. Você vai lá, entra, você entra aqui na cadeira pra comer. Você entra na sua cadeira. O cinema lotado, sabe? Estreia de Vingadores. Não sei o que é isso, cara. Eu moro em Botucatu, mano. Cinema lotado de alguma forma. O cinema lotado aqui tem 14 pessoas e 3 coatis, tá ligado? Tem 14 pessoas na mesma 3 capivara. Fileira. 14 pessoas na mesma fileira com você. Você sentou na sua cadeira. Qual dos braços é seu? O direito. Cara. Por quê? É o que eu pegar primeiro, tá ligado? Não, eu coloco dinheiro porque a maioria do mundo é destro, então. Ué, nossa, mas aí você tá. É um puta preconceituoso do caralho. A maioria do mundo é branca, então. Nego se fode, sabe? Não, calma aí, gente. Vocês estão com. É isso que eu tô falando. Não, privilegiado, gente. Esse cara. É privilegiado. É homem. Branco, hétero. Nossa, seus porra, mas isso é fato, velho. Mas isso é fato, velho. Mas é fato. Pensa comigo. É. Vamos ver. Porcentagem do mundo destro. Eu vou ver quantos por cento é. Tá, e se na sua fileira, por um acaso, caiu os 3% canhotos na sua fileira, sabe? Não. Você, cara, ele vai ter que... Mano, ele vai ter que estigar o bracinho dele e pegar do outro lado. Não é uma dificuldade também. Então por que você não faz isso sozinho? A gente tá criando bons modos, sabe por quê? Eu te falo por quê. Porque 90% dos mundos, do mundo, todo mundo, o alien, capivara, todo mundo, 90% é destro. 10% é canhoto. Você quer dizer que 90% das capivaras escrevem com a mão direita? Com a mão direita, é isso daí. Caralho. E 10 com a mão esquerda. E o James Game of Thrones, o que a gente faz com ele? Ele não escreve. Aqui a gente tem informação. Entendeu? Então, tipo, você coloca na direita. Esse é meu pressuposto. Mas aí tem aquela coisa. Se você tá com o mozão, a regra cai por terra, porque você vai levantar pra ficar abraçadinho. E se o mozão for canhoto? Arm love sobrepõe a regra do braço. É, porque o amor é maior que tudo. Então, até maior que essa regra que a gente tá falando aqui. Entendeu? O amor liga os destros e os canhotos. E a sua opinião, Vitor? Sua opinião, Vitor, sobre isso. E sua opinião, cara... Só eu dei a minha. Tudo bem que minha opinião é muito boa, mas... Esses dias eu fui ver Shazam. Eu até falei com vocês que eu fui ver Shazam. E sentou uma pessoa do meu lado esquerdo, porque normalmente senta a Ju do meu lado direito, eu e 14 poltronas sem ninguém do meu lado. Entendeu? É, às vezes tem uma cobra, um gatinho, mas pessoa é difícil de ter. E aí sentou uma mulher do meu lado. E eu achei super bizarro, cara. Eu não sabia o que fazer com as mãos. Eu não sabia que eu tinha mãos. O que você vai fazer com as suas mãos na mulher? Não, porra, na poltrona, caralho. Eu percebi, eu falei, vou deixar quieto. O que que tá acontecendo, mano? Eu arrumo na hora de editar, fica tranquilo. Pô, tá casado, seu louco, pelo nada, amor, né? De Deus. Que, mano? Até a minha mulher abriu a porta aqui. Que porra é essa, guys? O que você tá fazendo com a mulher do lado direito? O que eu quis dizer, a do lado direito era minha esposa. Meu Deus, é só um cinema, é Shazam que você tá assistindo o filme da família. Mas cinema, né? Tá, você continua. Olha, ele salvou a regra, hein? Regra da vida, cinema. Vamos lá. Mano, nossa. A minha esposa, a digníssima, abriu a porta e falou, enfia no cu e fechou a porta. Enfia a mão no cu. Mano, caralho. O que eu quis dizer é que eu me senti desconfortável a ponto de não saber onde pôr as mãos, entendeu? Eu não queria! Vocês estão muito loucos! Uh-huh. Você não, cara, você não tá ajudando, mulher, você continua não ajudando. É, coloca eu sou mulher, pronto. Você acabou com o Você fica olhando pra mulher e você fala, não sei onde vou colocar minha mão. Eu nem sei se pelo é uma mulher. Pelo amor de Deus, eu sou uma senhora de 66 anos! Só queria ver Shazam, porra. Caralho. Inclusive, recomendo o filme da DC, tá ligado? Filme da DC é filme bosta, não gostamos. Mas ó, eu quero trazer mais um de filme aí. Já que vocês estão falando de filme de mozão, eu quero trazer, porque eu tenho um pacote aqui que é pacote Don't Kill My Vibe. Entendeu? Que são um monte de calma regras. Calma aí. Tá, vamos lá. Vamos lá. O Vitor tá explicando pra Ju alguma coisa, né? Tô explicando pra Ju o negócio. Isso tem que entrar no cast! O Brasil precisa saber disso! Tá explicando pra Ju aqui! Ó! Abriu a porta de novo! Pô, vem cá! Ah, ela não vem! Ela tá na porta ainda que eu tô vendo a sombra. Eu ficaria um pouco puto, né? Eu tô vendo a sombra dela e o dedo do meio dela aqui! Enfim! Como estávamos falando de Arm Love, de mozão, porque o Gu falou, entendeu? Joga pro solteiro mesmo, foda-se. Joga pro solteiro. O solteiro tem que tomar no cu mesmo. Mano, o que tá acontecendo, guys? Tô morrendo. A parada é que eu tenho uma série de regras aqui que é Don't Kill My Vibe, que é o quê? É quando você tá lá na maciota e aí vem alguém e não deixa você ficar na maciota, entendeu? Exemplos, vamos trabalhar com exemplos. E uma delas é com filmes, que é o seguinte. Filmes. Eu tenho filmes que eu vejo muitas e muitas e muitas vezes e eu acho maravilhoso, certo? Mas não dá uma raiva quando você tá vendo um filme assim, ó, da hora, pá, show, bacaninho, pá, você já assistiu um monte de vezes, tipo Star Wars, o Império Contra-Ataca, sabe? Você tá vendo pela quarta vez naquela semana. E aí chega uma pessoa e fala, tipo... Nossa, mais uma vez. Oh, nossa, esse filme é bosta. Nossa, eu não gosto de ver filme velho. Nossa. Mano, a parada é a seguinte. Se você tá vendo o filme, meu irmão, se eu tô vendo o filme, não vem falar do meu filme, entendeu? Você até tá vendo o filme. Eu pergunto. É, bem filha da puta. Nossa. Mano, não, primeiro que já tá errado, tipo, você tá na sua, você tá na boa, você não tá ofendendo ninguém. Vem um filho da puta e fala, por que você tá vendo isso? Porque eu quero? Começa por aí, mas sim. É o explicativo. Por que você tá vendo? Eu quero. A menos que eu esteja amarrado numa cadeira de cinema, com o negócio abrindo meu olho, um filho da puta do meu lado pingando colírio pra hidratar meu olho. Laranja mecânica. Você não pergunta por que eu tô vendo essa porra. Deixa eu fazer uma pergunta, Victor. Se você tiver amarrado na cadeira, a véia vai estar do seu lado ou não? Porra, aí vocês... Aí ele me deixa amarrado. Ai, perdão, foi mal. Desculpa, não podia perder. Tá certo, assim. Isso vale, cara, pra qualquer coisa. Pra música, pra show, mano. Show. Nossa, velho. Se tem uma coisa que eu fico puto em show, é os caras ficar falando bosta da banda que eu tô vendo lá, velho. Isso acontece muito em festival. Festival só tem gente babaca, mano. Não, eu acho que a gente, tipo, pegando esse lance das regras, pessoas que não respeitam o seu gosto. Você vira e fala, ó, estou afim de ir no show de tal banda, sei lá. Estou afim de ir no João Rock. Vamos no João Rock? Puta que pariu, você vai nesse festival de música merda? Não, nossa, cara, por que você vai ofender? Eu deu sorte que eu tenho uns amigos que falam, é, não rola pra mim. Mas tem muita gente fila da puta que, tipo, porra, que mancada, cara. Pra que fazer isso? Não precisa. Mas sabe o que é pior que isso? Vou dar um exemplo. 2015 estava eu no Rock in Rio, no dia do show do Slipknot. Slipknot é uma das minhas bandas favoritas e tal. E antes do Slipknot, tocou Faith No More. Eu não sei se vocês curtem, mas eu sou extremamente fã de Faith No More. E, inclusive, Faith No More é a maior influência pro Slipknot. Sei quem eles são, tá ligado? Caralho, mano. Mas enfim. Faith No More é velho assim? Pensei que era mais novo assim. É, Faith No More é final dos anos 80, começo dos anos 90. Cara, eu sou fã. Eu sou fã pra caralho do Faith No More, tá ligado? E eu estava, cara, na grade, tá ligado? Tipo. E aí tinha uns pau no cu, uns bando de pau no cu, maluco, idiota, que nunca ouviram outra banda além de Slipknot. Começou o show do Faith No More, velho. Os caras começaram a falar bosta, mano. Cara, falar bosta pra mim, tá ligado? Falei, mano, quem que são esses caras? Esses caras tocam rock, o que que é essa bosta? Falei, mano, vai tomar no cu, tá ligado? Cara... Vocês são descarrego, gente, vamos lá. Porque, mano, caralho, velho, eu paguei 300 pau, velho, eu saí de São Paulo, fui pra lá, tô lá, quero ver aquela banda. Eu não quero saber a sua opinião sobre essa banda, velho, eu não quero. Pega a sua opinião e explode com ela aí. É, você só me dá a sua opinião se eu pedir. Além de que, fala pra esses caras subirem no palco e tocarem neles. Se eu pedir sua opinião, você me dá um tapa na cara e fala, minha opinião não interessa pra você, porque essa é a verdade. Caralho. Cara, shows, velho. Mano, show é foda, cara. Show é foda. Porque, mano, sei lá, velho. Às vezes você não conhece a banda, mas tem um cara, velho, que sempre quis ver aquela banda ali, tá ligado? Do seu lado, velho. Não estraga o ingresso dele, tá ligado? É, tem muito disso em abertura de show também, né? Às vezes, nossa, a abertura, tipo, interessa alguém e não interessa outras pessoas. Ah, cara, é foda, mas pessoas que fazem isso são meio babaquinhas, assim, acho que... Que, tipo, são pessoas que faltam evoluir na vida, simples assim. Tem que se tornar pessoas melhores e menos cuzonas. Bando de pau no cu. Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui, gente. Vindo lá naquela teoria de, tipo, a gente aprende a fazer, mas ninguém nos ensina. Como vocês colocam o tênis? Olha! Eita, se colocam aí, hein? Por um momento eu achei que ia pro outro. Ô, Victor, essa pergunta não força. Você que tá colocando na véia. Vocês colocam meia tênis ou meia tênis? Porra, não sei não, velho. Eu faço meia tênis. Eu coloco meia, tá ligado? Cara, eu acho que eu coloco meia tênis, cara. Eu também coloco. Um dia uma pessoa me falou, ah, não, eu coloco meia tênis. Eu falei, cara, que trabalho você tem na sua vida pra fazer isso, hein, amigo? Mas vocês colocam de pé ou sentados? Sentado. Sentado, normalmente sentado. Pé direito ou pé esquerdo primeiro? Eu começo com o pé direito. Eu começo com o pé esquerdo. Aí, ó. E caralho, ó, não é à toa que é Sonserina. Então partimos do pressuposto que o certo é fazer meia tênis, sentado, da começando do pé... É, da direita pra esquerda. Eu acho que aprendemos, sim. Mais uma regra que a gente ensinou. Em toda a nossa grande diversidade de três caras falando... esse estudo demográfico que a gente tá propondo pra vocês, Instituto Total de 3 pesquisados, é dessa forma que você faz, ok? É, eu também acho, também acho. O que você acha, Bruno? Eu coloco o tênis na tua cara! É isso que eu ia falar. Outra pergunta nesse estilo aí. Tem aquela eterna briga também que eu acho super necessária. Porque tem a forma certa e a forma errada. Vamos ver se ai, meu Deus. É do arroz ou da bolacha? A do feijão. Eu pensei que era da coxinha. O feijão vai por cima ou debaixo do arroz? Ai, gente, eu não respondo pergunta óbvia. Não respondo pergunta óbvia, não. Eu também não. Não vamos porque lá. Porque obviamente é por cima. O feijão é por cima. Então, não existe outra opção. Cara, pessoas que colocam feijão por baixo, eu não entendo o que, elas, que se passa nessa cabeça. Nasceram de 2 meses, sabe? É, sei lá. Cara, não, eu entendo, eu entendo. A pessoa que põe por baixo, ela quer comer uma sopa, entendeu? Porque é o que acontece, vira uma sopa. Uma sopa com feijão embaixo. Feijão e arroz. Solto, todo rebelde pelo prato e uns arrozinho por cima, entendeu? Eu coloco o arroz por baixo, que é pra ele conter o feijão, entendeu? Sim, ele serve do quê? De contenção. Exatamente. E o caldo do feijão, o que, que ele faz? Ele umedece o arroz. Eu acho que é pra isso que ele exatamente. Feito. Eu acho que só existe essa combinação porque pessoas fizeram isso antes no passado. Foi estudado, gente. Foi estudado, certeza que foi estudado. Vamos lá, outra regra. Gabriel, sua vez. Não, isso aqui, eu pensei que você ia falar da coxinha. Qual que é o certo e errado? Isso aí a gente tem uma dúvida mundial, né? Bico primeiro, depois você come a bundinha dela, que é a parte mais gordinha. Vocês estão muito fora, cara. Não tá valendo isso aí, não. Tá errado isso aí, pô. Aí, ó, aí, ó. Você come a bunda primeiro, porra. Lógico que não. Come a bunda. Gabriel. Não. Gabriel. Vamos ser racional aqui. Você tá lá, tem uma coxinha toda formosa, cheirosinha de boaça. Okay. Você vai chegar nela e pá, comer a bunda dela? Não é assim, cara. Não, cara, como... você come a massa. Tenha manners, ok? Manners make men. Como você come temaki? Hã? Temaki? Pelo bico? Você pega, você pega o bico e come. Porque se for aí, eu tô dando ponto pra você. Não, é bem ao bem. Não, calma. É outra coisa. Não. Você tá trazendo argumento errado. A gente tá falando não. De bundas e picos. Ah, é você tipo tá... assim, ó. Ah. Como que você escreve? É de trás pra frente ou é de frente pra trás? Ah, mas você dirige do lado esquerdo, tá ligado? Não tem nada a ver. Puta, argumento bosta, Gabriel. Não. Você pode dar argumento melhor. Não faz sentido isso daí, não. O temaki, o temaki, ele é construído pra você se comer daquela parte de fora pra dentro. Se você virar de cabeça pra baixo, ele não é mais um temaki. Ele é tipo um... É uma coxinha. Um ceviche, tá ligado? Não, porque cai tudo. Ah, exatamente. É só fechar que nem uma bolsinha. A coxinha se come do jeito que o temaki não se come. Você respondeu a pergunta. Eu vou pesquisar aqui, ó. É. Como comer coxinhas. Você não precisa pesquisar porque você tem a gente, velho. Vamos ver a maioria. Cadê? Eu quero demográfico. Aqui, ó, a maioria, 66,66% desse podcast, totalmente demográfico, come a coxinha pelo bico, cara. Só falta uma pessoa pra se tornar 100%. Eu vou fazer uma enquete no Instagram. Boa, faz a enquete no aí é que tá. Vamos ver o que o nosso público responde. Tá bom, então é você que tá ouvindo aí. Você tá ouvindo no dia da estreia. Você pode participar da votação e dar a sua opinião. Então, acesse instagram.com/aiequetá e vote no stories do nosso Insta. Se você não ouviu o podcast no dia de estreia, sinto muito. Você não poderá votar, mas poderá conferir os resultados. A gente deixa os resultados no destaque para vocês saberem a forma certa. Outra pergunta aqui, ó, de comida também, já que decidimos que coxinha se come pela parte de cima e o temaki pela parte de cima também. Boa, tá aí, ó, tá explicado. Tudo se come de cima pra baixo. O temaki, o que fica em cima, a coxinha, o que fica em cima. Isso fora de contexto tá estranho mesmo. A velha que senta do lado do cinema. Ah, galera. Vocês entenderam. Ai, senhor. Ai, esse Shazam, viu? Tá fazendo muita coisa crescer. O Victor vai dormir na sala hoje, cega mesmo. Olha, só faltou gritar Shazam, hein? There is so much a man can tell me, so much he can say. rodízio japonês. Eita, rodízio. O que que vocês dão uma chuchada no shoyu? Todas, né? Pergunta pra tiazinha do cinema lá, mano. Todas elas vocês dão uma chuchadinha no shoyu? Algumas específicas, como que é? Acho que vem com o molho próprio, vai no molho próprio. O resto vai no shoyu. Tirando alguma coisa ou outra, eventualmente, eu acho. Cara, eu nem tudo eu gosto de pôr no shoyu, não, mano. Eu tenho coisa que eu ponho, tem coisa que eu não ponho, não. Não sei. Conversando com um cara que trabalha no restaurante japonês, ele me falou que tem uma regra. Que tudo que é, é quente, você não chucha no shoyu. Tipo hot roll. Ah, mas fica tão gostoso no shoyu também. Haromaki, essas paradas, você não chucha. Tudo que é cru eu normalmente boto, mas tipo hot roll eu também curto colocar. Então, ele falou que a regra é clara. O que é frito, o que é quente, você não chucha. O que não é, você chucha. O que vocês acham disso? Mas peraí. O quente chucha, o que não é quente não chucha? Não, o que não é quente, você chucha. O que é quente, você não chucha. Entendeu? Calma, não entendi. Por que a gente tá falando da Xuxa? É, eu também não tô entendendo direito. Molhar no shoyu, vamos lá. Ah, tá, mano. Molha no shoyu apenas o que é frio. Caralho, mano, nós tá muito sexual hoje, não pode falar porra nenhuma que os caras já tá foda, entendeu? Então você só pega a Xuxa quando verão. Só no verão. No verão você pode pegar a Xuxa, ou se ela tiver molhada. Não! Só pega a Xuxa. Ou se ela quiser, né? Ou se ela quiser, vamos combinar. É. Não, sempre se ela quiser, entendeu? Mas aí você pode pegar se ela quiser no verão, ou se ela tiver molhado. Eu tenho uma aqui, que é a seguinte. Regras de WhatsApp. Vocês conhecem WhatsApp? Boa, regra de WhatsApp. Pra, é muito pra quem importante. Não conhece, é um aplicativo, certo? Onde as pessoas conhecem. Mano, não. Todo mundo conhece WhatsApp. É verdade, se a pessoa não conhece o WhatsApp, ela também não conhece o podcast, então... É, certeza, impossível. Ela sabe pelo menos o que é, pode não usar, mas sabe o que é. Aham, então... É, pra quem não conhece, é onde as pessoas que votam no Bolsonaro conversam. Isso! Onde lá eles pegam informação. Então, beleza. Vocês acham, pra vocês, o WhatsApp, vocês têm obrigação de responder as pessoas? Não. Não. Não sou obrigado a nada nessa vida, né? Se tem uma coisa que eu não sou, obrigado. Cara, não é muito chato a pessoa que fica cobrando resposta? Cara, é chato. Se alguém que tá ouvindo já cobriu a resposta minha, você é legal porque eu gosto de você, porque eu indiquei meu cast pra você. Mas, não faz isso não. Porque, cara, assim, tipo, eu acho assim, é aquela parada. Se você tá com um problema, realmente, precisa que eu resolvo, me liga. Me liga. Sim. Tá ligado? Eu não tenho problema com ligação. Sorry, gente, eu também não. Também alguém não. Tá me ligando. Mano, me liga, cara. Se você me ligar, realmente é importante. Eu vou te atender. Exato. O mundo era feito de ligações, né, gente? O mundo, a gente trabalhava só com ligações. Não. Agora virou essa putaria. A gente cresceu com pessoas sendo levadas ao hospital por ligações. Acredito que ligação tá liberada. Mas gente que cobra resposta, cara, é muito chato. E uma coisa que... eu não gosto nada, nem um pouco, é o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Pra mim, não é. Eu não encaro como... Cara, nada que vem formalizado pro WhatsApp pra mim é trabalho. A gente ainda, tipo, tem gente que ainda quer forçar isso. Eu acho que, assim, é uma boa ferramenta de comunicação. Mas não deve ser utilizada de, tipo, ah, meu, vamos fazer isso que vamos. Tipo, me manda um e-mail confirmando. Só pra gente garantir e deixar documentado. Eu prefiro. É, não dá pra oficializar nada. Isso. Você pode deletar a mensagem quando você quiser. Se der bosta, deletou. Ah, não falei nada disso, não. Quando eu falei isso? É. Uhum. Então acho que o WhatsApp é isso. Eu tenho uma pergunta aí pra esse povo aí do WhatsApp. Respondo nessa mesma vibe aí. Vitor. Eu. Gabriel. Quando vocês namoravam as respectivas, que hoje são casados e tudo mais, quem dá bom dia na relação no WhatsApp? Quem acordou primeiro? Ou quando tá afim? Qual é a regra? Ou caralho, quem acordou primeiro, né? Cara, depende. Não, depende. Não, depende, vai. Explane, me explique. Porque assim, cara, eu acho assim. Eu acho que o bom dia... Eu gosto de receber bom dia. Amor, se você tiver ouvindo, nossa, aí, ó. Agora vai entrar uma avalanche de mensagens de senhorinhas que o Victor tem no WhatsApp dele, mandando imagens de bom dia pra ele. Bom dia, grupo. Mas, inclusive, a senhorinha do cinema manda bom dia. É, a senhorinha do cinema tá aí. Cara, mas assim, cara, eu acho que o papo é mais importante. Eu acho que é aquela parada, putz, ó, tava trocando uma ideia aqui, lembrei de você, o que você acha disso, entendeu? Eu acho que isso daí é o mais legal. Ah, mas é o papo. Caso, por exemplo, a Chu acorda às 5 horas da manhã pra ir trabalhar, aí ela me dá um beijo quando eu tô dormindo e ela vai embora. A gente não conversou nada. Então a gente não se viu praticamente aquele dia. Sim. E aí quando eu acordo, ela tem uma mensagem dela falando que chegou no trabalho e dando bom dia. E eu já falo, opa, bom dia. E antes, quando eu trabalhava mais cedo, eu saía de casa e também mandava mensagem pra ela falando, bom dia, beleza, tudo jóia. Ai, que fofo. Que fofo. Ai, que fofinho. Não, eu tinha ainda, quando a gente namorava, a gente morava separado, tinha um boa noite, né? Vocês manjam do boa noite? Eu acho que sim, mas eu vou contar aqui do boa noite. Conta do boa noite. Ai, conta do boa noite. Vamos falar do boa noite. Quer dizer, como a gente dormia separado, a gente tinha o dia inteiro conversando, né? Mas às vezes o dia corrido pra caralho. Hoje eu tô tendo um dia corrido pra caralho. No momento eu tô fazendo meu freela conversando com vocês aqui no podcast. Tenho que lavar a louça daqui a pouco, assim que acabar esse podcast. Tenho que arrumar na mesa e assim vai. Então é um dia cheio pra caralho. E aí chegava no fim do dia, e aí a gente conversou um pouco. O que a gente fazia? A gente gravava um áudio de boa noite, falando como foi o nosso dia, como foi tudo, os detalhes, ou discutindo alguma coisa que a gente tava discutindo. Só que tinha uma regra também que a gente criou pra isso, foi uma regra interna, que eles tinham que ter sempre números redondos, mas não quebrados. Então tem que ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Passou de 2 minutos, deu 2 minutos e 1 segundo, você tem que esperar dar 3 minutos pra poder mandar o áudio. Mano, isso é tão Gabriel, velho. Isso é tão Gabriel. Eu tenho medo de saber o tamanho desses áudios, tá ligado? Não, quando era fim de semana, a gente se via normalmente sexta, sábado e domingo. Às vezes domingo, né? Porque a gente dormia junto, dependia da nossa agenda. E aí, a gente dormia junto, então a gente não tinha necessidade de gravar o áudio. E aí, então, chegava na segunda-feira, a gente tinha que gravar um áudio falando como foi o nosso fim de semana um com o outro. Que bonitinho! O maior áudio que teve, o primeiro maior que teve foi no nosso primeiro ano de namoro, que foi um áudio de 18 minutos de cada. Caralho! E depois nossa, eu acho que foi lá pros 20 e poucos minutos. Nossa, você tá maluco. É um podcast, caralho! É um podcast. É um podcast. Já gravei pro Victor um podcast desse. Eu vou depois de aniversário de 24 anos. Foi ou de 23? Que eu mandei o áudio. 24, foi o áudio. Mandei um áudio de 24 minutos falando pra ele. Né, aniversário. Ficam conversando com as pessoas na rua. Conversando, bom dia, eu dava bom dia, boa noite, boa tarde pro motorista do busão. Eu tava andando no busão. Outra pergunta. Mano, perfeito. Já entraram no assunto. Mensagem de parabéns. Hoje em dia a gente tem como mandar mensagem a qualquer hora do dia. A mensagem do bom dia, ela deve vir logo à meia-noite ou em algum horário mais apropriado que você sabe que a pessoa vai estar acordada e tudo mais? Depende do grau de importância da pessoa. Exatamente. É que assim, as pessoas eu considero assim, se é pra mandar, se eu mando parabéns no WhatsApp, eu já considero a pessoa legal. Exatamente. Se eu mando parabéns, eu considero a pessoa legal. Eu sou desse que não, é muito difícil mandar parabéns. Às vezes eu mando pelo WhatsApp, pelo Facebook, saca? Pelo Facebook. Quando aparece lá, hoje é aniversário de Joaquim. Não que eu não me importe com essa pessoa, saca? Mas, porra, tem umas que eu vou lá, pô, é aniversário dessa pessoa. Posso não saber o dia, mas eu vou lá no meu celular, entro na mensagem dela e mando bom dia. Mas assim, eu tenho costume, fui criado assim, de mensagem sempre à meia-noite de parabéns. Se possível, ligar pra pessoa. Tipo, mano, meia-noite um, eu tô lá ligando pra pessoa pra desejar parabéns. Eu acho que essa é a forma certa. Quando você gosta muito da pessoa, a pessoa é muito próxima. É, quando a pessoa é muito próxima, tipo... Sei lá, deve ter 10... Mano, nem 10 pessoas. Deve ter, tipo, 5 pessoas na vida que eu faria isso. Ah, mas eu faço ao contrário também. Ou eu mando perto da meia-noite quando começa, ou perto da meia-noite quando termina. Eu quero ser o último... O primeiro, exatamente. O primeiro é muito concorrido, viu? O último é mais fácil de conseguir. Sim, sim. Cara, eu tinha muito isso. Eu sempre mandava à meia-noite. Mas, cara, ultimamente, velho, tipo, de uns 4 anos pra cá, eu não sei mais data. Que nem... Agora mesmo, eu percebi que há 6 dias atrás foi aniversário de um grande amigo meu que eu não mandei parabéns pra ele ainda, tá ligado? Eita, pô. Caralho. É, Michel, você tá ouvindo o cast, Michel, parabéns. Puta, o cara é pai. O cara é pai, mano. Ai, ainda pai já? Menina, cara. Ainda não, mano. Vai ser uma menina. Ah! Já tem nome, já? Milena. Ai, que lindo. Parabéns, ai, Michel, pela assim, Milena mano. Aí, pelo aniversário. Feliz aniversário, ó. Parabéns. Tão pagando parabéns dele aí, ó, pelo Vitor, né? Já que ele fez essa merda de esquecer o aniversário do Michel. Mas, cara, eu sempre... É porque, assim, eu tô num processo há algum tempo de me distanciar das redes sociais. Porque eu acho que isso é saudável, tá ligado? Até certo ponto. E só que tem esses backfires, tá ligado? Que aí eu não lembro dos aniversários, porque eu não tenho mais notificação do Facebook, entendeu? Então eu acabo ficando meio alienado aí. Mas saiba que eu amo todos vocês aí que eu esqueci de mandar o aniversário. Nem todos. É. Provavelmente 3% de todos esses que eu esqueci. Eu acho sacanagem quando você pega, tipo, vai no Facebook. Normalmente a gente tem, tipo, vai, 300, 500, 600 amigos no Facebook. O que eu faço? É aniversário da pessoa? Vai notificar lá. Fulaninho de tal 1, fulaninho de tal 2, aniversário hoje. Fulaninho de 2, tal de tal 2, eu não converso com ele há 50 anos, eu não sei mais quem é essa pessoa e tudo mais, eu entro no perfil e falo. Preciso continuar com essa pessoa na minha rede de contatos? Sim ou não? Não? Tira a pessoa do aniversário você dela. Você apaga a pessoa no dia do aniversário dela? Mas é ótimo. Eu tiro, porque é uma forma de controle. Porque é mais fácil do que eu entrar no na minha lista de amigos e ficar tipo, ah, esse sim, esse não, esse sim, esse não. É, o Facebook fala assim, você quer ter essa pessoa aqui ou não? É isso, sabe? Não me avisa que se é aniversário. É tipo, você quer essa pessoa ou não? Eu não quero, bora, sabe? E aí só ficam pessoas que me interessam e que eu quero dar parabéns no meu Facebook, porque eu acho muito falso você chegar pra uma pessoa de 10 anos atrás, você não vê mais, que você encontrou numa balada e adicionou no Facebook e falou, ô, parabéns, feliz aniversário. Concordo, tudo bem, é feliz, mas você não liga pra ela. Concordo. Inclusive, normalmente eu não respondo parabéns de Facebook. Eu leio todos, mas eu não respondo, cara. Eu respondo com obrigadinhos. Uma coisa que eu acho legal que eu tenho com pessoas especiais assim na minha vida. Escrever textão no Facebook no dia do aniversário. Pra mim é meio que regra, assim, sabe? A Mandinha e a Ana. Então, essas são duas pessoas que é tipo uma regra da minha vida, sabe? Eu não posso esquecer de postar foto com texto bonitinho pra essas duas pessoas que são muito importantes na minha vida. É uma regra pra mim. Vocês têm alguma coisa com alguém, assim, algum amigo? Acredito que vocês dois, né, Gabriel e Vitor? Cara, é muito difícil da gente esquecer o aniversário do outro, porque é 2 dias antes do próximo do outro. Tá ligado? É muito perto. A gente nasceu 2 dias de diferença, mas, cara, não, eu tinha, por exemplo... Cara, eu tô me afastando tanto que, por exemplo, antes eu dava sempre fazia um textão pra Ju de parabéns. E, cara, sei lá, eu não vejo mais importância. Porque, tipo, putz, eu falo pra ela, tá ligado? No aniversário dela eu faço um bagulho da hora, eu falo, tá ligado? Eu sempre tenho um negócio, entendeu? Então, sei lá, eu não sei. Você tem alguma coisa, Gabi? Não, depende da vontade. É que, assim, eu sempre faço pra Chu porque eu gosto de escrever pra ela. E aí, aproveitar o texto tá escrito e compartilha com o mundo. Mas... Já que eu digitei, entendeu? Não, mas independente disso, tipo... Isso não é um gesto que define, tipo, ah, mano, você me deu um parabéns legal porque você me fez um textão no Facebook. Caguei, mano. Se você estiver comigo lá no... Não precisa ser no meu dia, mas... Agora eu tô ficando triste porque vocês estão desvalorizando o texto que eu falo. Vocês estão falando que eu sou cuzão. Não é. Não é necessidade. Tipo, é legal fazer, eu gosto de receber textão também, eu choro, acho lindo pra caralho. Nossa, eu também choro. Não é obrigação, sabe? Entendi. Você precisa ter. Cara, eu acho que eu tenho umas amizades que eu já, tipo, que tem, é muito mais, sacou é? Não, mano, tipo, sabe, sem sente. Sei lá, mano, eu conheço o Gu, eu nem fiz aniversário depois que eu conheço o Gu, entendeu? É. Tá ligado? Ah, é verdade. É o Gu, você faz quando aniversário mesmo, Gu? 25 de maio. 25 de maio? Tá perto. Que é outubro. Mês que vem. Nossa, eu também pensei que era outubro, por alguma razão. Não sei por quê. Aquele parece escorpião. Ah, e a gente tem que fazer o seu mapa astral depois. Ah, e a gente vai ter programa de astrologia. A gente vai ter programa de astrologia. Ah, mano, eu tenho uma vontade de gravar um monte de programa. Pra mim, a gente gravar todo dia. Nossa, astrologia sim. Bota, cara, no Trello. Como eu faz? Não acredito em astrologia, mas eu topo. Foda-se! Caguei, tá ligado? Mas é muito foda, eu acho divertido. Próxima pergunta. Próxima. Agora é relacionado, que é regras de comentários do Facebook. Porque todo mundo aqui tem aquela tia ou aquela avó. Vó Sônia, beijo. Ah, e minha avó também. A sua avó Sônia comenta nas minhas, querido. Aí, ó, mano, minha avó é demais, hein. Sônia! Os da minha avó e da minha tia é legal que é tipo aquele... Ai, que lindo, não sei o que lá. A minha avó também sempre dá amor. Que eu acho que é aquela galera que fala assim, tipo... Ah, saudade, como que tá a vida? Tipo, no comentário da sua foto... Quer puxar assunto no... É! Guys, o espaço de comentários não é pra puxar assunto. Ele é feito pra outra coisa, guys. Tá ligado? As pessoas faz tempo. Faz tempo. Então, é isso. Vocês... Que mais de regra vocês têm no Facebook? Afinal, vocês usam Facebook ainda? Cara, eu ultimamente uso o Facebook pra grupos. Tipo, sei lá, eu gosto de board game, eu sigo grupo de board game. Eu gosto de Airsoft, eu tenho grupo da Airsoft, entendeu? Que aí tem pessoas falando sobre o mesmo tema, entendeu? É só pra isso que eu uso o Facebook, tá ligado? Ah, eu não uso mais o Facebook, tipo, eu não entro no, na ferramenta. Tanto é que eu não tenho nem o aplicativo dele instalado, pra você ter uma ideia. Caraca. Eu meio que, tipo, desativei ele. E é isso, eu não uso mais. O Facebook já deixou de ser uma ferramenta pra mim, assim. Uma rede social. Caraca, pra mim. Caraca, fico feliz mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Bateria do celular tá durando mais. É, mas eu tô mais mexendo no Instagram mais, mas eu mexo no Facebook, tipo, por vício mesmo. De entrar, scrollar 2 segundos e depois vou pro Instagram mesmo, porque eu uso mais o Instagram. Entendi. Então, descobrimos que você não pode puxar assunto nos comentários. Gente que, cara... E uma coisa que eu descobri que eu faço no meu Facebook, eu não sei se vocês fazem, é meio errado eu fazer isso. Talvez algumas pessoas vão ficar puxando falando isso. Talvez. Ai. É, tem uma opção no Facebook que todo mundo que te marca aparece pra você aprovar antes de aparecer na sua timeline. Sim, eu faço isso. E, cara, a melhor coisa que eu já fiz pra mim mesmo, saca? Não só por conta daquela... Não é só por conta daquela sua tia que vai postar a foto de você, pequenininho, peladinho. Isso é de boa, eu acho até da hora, tá ligado? Uhum. A velha tem saudade de quando era nova. Mas, tipo, pessoas que... Foda, os contatinhos, te fudendo. Então, aí eu faço isso pra evitar que pessoas que eu não gosto tanto, tipo, amigo de faculdade que, mano... Você foi pro bar uma vez com o cara se acha seu brother e, tipo, posta uma foto 4 anos depois, saudade. Mano, foi um dia que eu fui no bar com você, eu não quero uma foto sua na minha timeline. Você não é importante o suficiente pra mim. Então, meio que eu utilizo isso pra fazer essa limpa. Ai, mas todas as fotos que, tipo, me marcam, sabe, cara? Postam muita foto da minha afilhada. Cara, tem um monte de foto que eu nem tô nas fotos, mas tem foto da minha afilhada na timeline, eu não vejo problema nenhum. Só esse daí de, tipo, puta, gente chata compostando pra evitar mesmo. Cara, eu ativei isso daí, só que, tipo, pra mim foi meio que uma maldição. Por quê? Eu nunca aceito nada mais, tá ligado? Porque eu fico com preguiça. Porque já passou tanto tempo e tem tanta coisa lá pra eu adicionar que eu não entro mais, entendeu? Faz sentido. O meu redirecionante, a notificação quando aparece pra mim, eu vou clicar, tipo, quando alguém me marca, não vai pro post, vai pra essa página de aprovar ou não. Vai direto pra essa página. Só que eu desativei as notificações do meu Facebook, entendeu? Ah, caralho, aí você não tem mais a ferramenta, porra. Exclui o Facebook, não, que é mais fácil, mano. É porque eu preciso entrar nos grupos de board game, como é que eu vou entrar nos grupos, mano? É, entendi. Board game. Sobre o Facebook. Vocês têm herdeiro do Facebook? Herdeiro? Não. Herdeiro, tipo, quando vocês morrerem, dá pra vocês deixarem um herdeiro do seu Facebook pra pessoa cuidar do seu Facebook. Puta, caraca, vamos fazer o seguinte. Ô, Gabs, eu dou na sua mão, você dá uma zoada na galera? Nossa, entra naquele crush da escola, tá ligado? E fala, tipo, nossa, eu sempre gostei de você, mas agora estou morto. Tá ligado? Tipo... E é verdade, tá ligado? Porra, Gabriel. Mano, alguém quer ficar com a minha senha, sério? Vamos fazer um Facebook de podcast? Mas o Facebook precisa do... Não, não. Vocês vão me escolher. Não, nem fudei. Não é uma escolha, é uma certeza. Não gosto dessa brincadeira. Hã? Por que você acha isso, cara? A gente é tão legal. Mano, que vocês vão pegar de... Você não confia na gente, Gu? Confio pra caralho. O Facebook é outra história. Eu também confio, como também conheço vocês. Esse é o problema. Não, é mais fácil conhecer. Que imagina. Não, deixa pra lá. Uma ideia ruim, não gostei. Próximo. Mas escolham um herdeiro, gente. Porque vai que vocês morrem, e aí o Facebook de vocês vira aquele mural de gente morta, né? Mas é essa a ideia, não é essa a ideia? É pra isso que você faz o Facebook? Acho que é, não é? Não, mas qual a ideia? Tipo, essa pessoa vai excluir o Facebook? Não, ou... não, isso a pessoa faz do que quiser. Tipo, não, por exemplo, vai, o meu acho que a Chu que tá com uma herdeira. Então, morri, aí a Chu vai pegar, vai aparecer, ela vai, tipo, mandar um e-mail lá pro Facebook, tem um botãozinho lá que aperta, e aí fala, ô, esse moleque aqui não tá bem, eu sou a herdeira dele. Não tá bem não, né? Não tá bem não, tá comendo mato pela raiz agora. Então, aí vai lá e você consegue, tipo... transformar em, tipo, um mural no seu Facebook, sabe? Tipo, fica as coisas, as suas fotos ficam lá e tudo mais, mas é como, fica, tipo, em memória de Gabriel Alves, sabe? Saquei. Fica, tipo, assim. Importante, gente. Vamos todo mundo deixar um herdeiro aí, hein? Farei isso, quem sabe um dia. Próxima pergunta! Cara, é a regra seguinte. Beleza, todo mundo tem um amigo, né? Um amigo, todo mundo tem amigo, né? Às vezes, assim. Às vezes não tem, mas... Não é todo mundo, mas... A parada é a seguinte. Esse tema pode ser polêmico por conta de circunstâncias, né? Mas, enfim. Transar com amigos. Não, transar com amigos... Pode. Então, vamos lá. Todo mundo tem aquele seu amigo que namora, certo? Ou aquela sua amiga que namora. E, eventualmente, né, esse casal termina. A parada é a seguinte... Quanto tempo você precisa, você deve estar de luto por aquele relacionamento e deve não se envolver com uma ou ambas as partes? Depende do quão amigo a pessoa era, do casal, entendeu? Depende, assim. Sei lá, quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Eu acho que depende de amizade. Tipo, se você é amigo da menina antes... Aí, tipo, a menina ficou 6 meses com o carinha ali, terminou, deu bola, mano, vai pra cima. Não, mas calma aí. A parada é a seguinte. Aí você não é amigo do cara, então não tem nada a ver. Sim. Eu acho assim, o problema é o seguinte, é você ser amigo do que não vai estar na relação depois. Ah, não, cara, aí você não pode. Eu não acho certo fazer como isso. É o mundo que é? O mundo tem muita gente aí, velho. Você não precisa fazer isso, não. Eu saquei errado, gente. Como é que é, então? Então é assim, ó, vamos lá. Vamos supor, você tem um amigo, certo? E aí esse amigo namora uma pessoa, certo? Eventualmente, esse amigo termina com essa pessoa. Terminou. Qual é a regra para essa pessoa que seu amigo terminou com ficar disponível a você? Mas você tem que continuar amigo da pessoa. Não, você... Sim, você é amigo da pessoa. Eu acho que... Eu não acho legal. Eu acho que não existe tempo. Não, depende. Às vezes a pessoa... Era um relacionamento que não era pra rolar... Depende do que as pessoas querem. Não depende do que o outro amigo fez ou não fez. Foda-se, porra. Eu tenho uma regra. Que eu achava ser conhecimento geral de todos os homens. Mas acabei descobrindo que não é, aparentemente. Que é a seguinte. 4 meses, mais 1 mês por ano de namoro. Caramba. Quanta conta, velho? Você não tá fazendo... Lavando o osso, não é possível. Você não tá conta. Tipo, meu Deus, velho. Caralho, mano. Pô, é simples, guys. Não, acho que assim, é muito do que... Tem o que o Gabs falou, assim. Se o casal terminou, seu amigo ainda gosta da pessoa, sua amiga ainda gosta da pessoa, cara, não faz, sabe? Se você preza por aquela amizade. Se você quiser fazer muito, pode fazer também. Mas arque com isso. Mas acho que também você tem que ser sincero, né? Não esconder namoro porra nenhuma, falar, ô, a gente bateu aqui nosso santo, a gente quer ficar, eu sei que você gosta dela, vamos conversar? O que a gente pode fazer? Eu acho legal. É conversa, entendeu? Porra, gostei. Mas assim, se puder evitar, evita, né, gente? É menos dor de cabeça. O coração, tipo, às vezes, sabe? Vanessa Camargo dizia isso. Não, mas se é uma coisa carnal, tipo, mano, de uma noite. Ah, sim. Não faz, sério. É, não precisa. Beleza, entendo. Mas às vezes a gente tá bêbado, sabe? Não, mas aí bêbado não pensa. Mas assim, se dá pra evitar, evita, sabe? Porque uma pessoa pode sair mal da história. Se não... Tá, tudo bem, vai. As pessoas transaram. As duas transaram, aí se apaixonaram. E aí? Não, aí pode ficar. Pode ficar, já dizia... Paixão vale. Tô com um trecho aqui de Vanessa Camargo dizendo: não sentir saudades de você e até mentir que não quero te ver, fingir que sou feliz, mas o amor não deixa. Então quem manda, meu querido, é o amor. Mas pode comer o bebê ou não? Opa, não, pera. Acho que vai censurar. Vamos tomar processo, não. A gente não tem dinheiro pra pagar processo ainda. É, o Rafinha Bastos tem. Regra de convivência no trabalho, certo? A gente já falou aí sobre spoiler no trabalho, certo? Que foi o caso que ocorreu aí, infelizmente. Peço perdão pelo vacilo novamente. O que vocês acham sobre convivência no trabalho? Como tem que ser? Você tem que dar uma boa... Eu acho que o bom dia é sempre válido. Ai, bom nossa. Dia é sempre válido. I have so many things to say about bom não, dia. É o mínimo. Vocês não fazem ideia. Não precisa ter bom dia infusivo. É tipo, não, bom dia, gente, nossa, tudo bem? Não, o gente, bom dia. Que... Mano, não, você não faz o ódio. Você só faz ideia do ódio que eu tenho do bom dia. Você não faz ideia. Não, caralho. Gabriel, é educação. Isso, talvez isso não entre no cast, não sei. Vou no meu humor. Por quê? O que acontece? Quando a gente chega na agência, a agência ela tem, tipo, 3 andares, né, mais ou menos. Tem um que é intermediário, mas é, tipo, lá fora. É só, tipo, um jardim. São 3 andares, que é o refeitório, no meio a criação, em cima fica o atendimento e planejamento. Aí, beleza. A gente chega, a gente entra direto pro andar do meio. E aí, que é o meu andar. E aí, os meus chefes fazem questão da gente subir pra dar bom dia pra eles. E a gente tem um ódio dessa porra. Só que assim, beleza, porque assim, a gente sobe uma... Gente, a rua que a gente sobe é uma rua do tamanho de um caralho, de um negão filho da puta, sabe? E aí você sobe inteiro aquele negão, chegou lá, tu tem que subir a escada pra, suando pra dar bom dia pra aquele filho da puta. Ok. Você faz isso, a gente faz isso porque ele quer. Agora, quando a gente vai dar boa tarde pra ir embora, dar tchau... A gente vai dar tchau pra ele, 5 horas do meu horário de ir embora. Eu vou lá dar tchau pra ele, ele começa a passar job e eu fico lá até 6 horas. Não, cara, aí é que seus chefes são carentes, na verdade. É, isso mesmo. Não, é que eles são carentes, na real. Acho que, tipo, você chegar... Puta, pessoal que senta no mesmo andar que eu, na mesma mesa que você. Bom dia, gente, tudo bem? Cara, não é difícil. Perfeito, eu faço isso também. Eu faço. Cara... É certo. Eu chego e falo, dia. Normalmente eu chego de óculos escuros. É porque que você já é do interior, né? Aí você já diz, entendeu? Você não fala dia, você fala oba! Eu tiro o chapéu, abaixo a cabeça do cavalo e falo oba! Oba! Ai, cara, é isso daí. Eu acho que o bom dia é sempre necessário. Não, chamar tá certo. Chamar seu amiguinho pra ir tomar um café de vez em quando faz bem. Também é bom. Você atrapalha o trabalho dele. Entendeu? Tipo, pô, vamos ali tomar um café pra dar uma desestressada. E eu acho que qualquer ambiente comum, onde vive mais de uma pessoa ali, ambos são responsáveis por manter as pessoas bem. Então, tipo, você sabe que seu amiguinho não tá bem? Pensa nele, chama pra tomar um café, pergunta como tá a vida dele. Não precisa virar melhor amigo. Esse respiro é bom pro trabalho até, né? Porque às vezes a gente tá tão... tenso, tá estressado com alguma parada, e aí você nem para. Aí você fala assim, ô, meu querido, vamos aqui. Vamos tomar uma aguinha, um café aqui, 2 minutos. Cara, esses 2 minutos é uma salvação, cara. É, cara, aqui é onde eu tô agora, na Oi, a gente não consegue tomar café na empresa. É por isso que você dá um bom dia, porque a empresa chama Oi. Caraca, que bom. Não dê bom dia, dê Oi. Que horrível, Gabriel. Nossa, essa foi ruim, cara. Essa foi péssima. Aí, tipo, pô, de manhã, a gente tá sem trampo, pô, vamos tomar um cafezinho ali na frente? Cafezinho é R$5. Um cafezinho expresso, vem com uma bolachinha e tudo mais. cara, faz uma... muda total a vida você poder tomar um café com os brothers, bater um papo e voltar pra... pro inferno que é o trampo, saca? É um puta de um negócio legal que te ajuda a manter. Eu acho que é uma regra da vida. Eu gosto de trabalhar assim. Mas assim, quando você não gosta da pessoa, como você deve tratá-la? Pergunta aí pros amigos. Cara, eu acho assim, velho. Eu acho que... se você gosta ou não gosta de uma pessoa, isso não tem a ver com o seu trabalho. Então você tem que tratar ela, no mínimo, bem durante o trabalho, tá ligado? Sim. Eu queria só, então, pra finalizar esse esquema de convivência na empresa, cara, no trabalho e tal. Cara, eu sei que todo mundo deve ter aí uma pessoa, ou já teve e tal, que, mano, é aquela pessoa que não assume a merda que faz. Não assumir responsabilidade, cara. Cara, mano, na moral, velho, não tem nada mais desprezível que isso, cara. Porque, tipo, existe uma coisa que é, tipo, você fazer muita merda. É ruim. Mas, cara, se você fizer uma merda e não assumir, é muito pior, cara. Na minha opinião, tá ligado? O que vocês acham disso? É, acho que é bem isso de, tipo, chega um momento da sua vida que você não tem mais medo de, tipo, fiz merda. A merda vai acontecer querendo ou não, saca? Tipo, ah, infelizmente, porra, deu bosta, a culpa foi minha. Mas você não vai ser julgado ou culpado por isso. Mas, mano, o que custa você aceitar, mas, tipo, ficar negando que foi você é pior, velho. É a pior coisa que tem, tipo, você foge todo mundo do trampo e todo mundo vai te achar um cuzão. A coisa mais fácil é não mentir, né? Só ser sincero. Porque a mentira leva mentira e vai chegar uma hora que você vai se foder com isso. Cara, todo mundo faz merda. Essa é a realidade. Todo mundo. É, normal. Você faz merda. Cara, você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, fazendo a mesma coisa. Uma hora você vai fazer uma cagada. Porra. Normalmente mais de uma vez por dia. Eu gosto de uma frase que meu chefe já soltou uma vez pra mim, que eu achei muito legal. Aqui a gente faz marketing digital. Aqui a gente não salva vidas. Aqui a gente pode errar. Entendeu? Não tem que se julgar. Mas, tipo, mano, é foda. Tipo, assume o que você tá fazendo pra não foder outras pessoas e só gerar estresse pra todo mundo. E esse é mais um cast delicioso, gostoso, feito por nós, para você, de você, para nós. Esse cast quentinho que saiu do pão aqui, fresquinho do padeiro. É, falando em padeiro, na padaria você consegue comprar uma coxinha e escolher a maneira da qual você a comerá. Então, fala pra gente no nosso instagram.com/ aí é que tá, porque durante o cast eu falei arroba, então já dei essa canelada, já dei esse erro crasso. Então, por favor, entre lá, é só hoje, lembrando que a partir do momento da publicação desse cast, até 24 horas após o primeiro play no Spotify, a enquete estará disponível para você participar no nosso Instagram Stories. Aqui é não, Gabriel Sérvula, falando de @gacervula, e o Vitor quer falar alguma coisa. Fala, Vitor. Não, e agora dá até pra gente mudar esse esquema, porque agora tem aquele esquema de perguntinha com várias respostas, né? Dá até pra botar uma terceira opção aí, sei lá, comer pelo lado. É, mas isso aí é a resposta certa, isso aí. Exatamente, mas não é a resposta certa? A gente já sabe a resposta certa. Então, tem que colocar, exatamente, começar pela bundinha. Aí quem quer colocar no outro errou. Ô, Gabriel, a gente vai discutir isso de novo, Gabriel. Começar pela bundinha e quem colocar no outro errou. Que ótimo. Eu vou começar a cortar igual eu fiz no outro, tá ligado? Vamos, gente, é isso. Isso aí. @ Gustavo Della, _ Della, 3Ls, todo mundo já conhece, tá aqui no post. Interage lá com a gente, marca a gente, aí é que tá, e tamo junto, gente, vamos conversar. Falou, galera, siga lá nas redes sociais. Victor Spúlveda, tamo junto, é nóis. Ouça podcasts, que essa mídia é maravilhosa! Tchau! Tchau! I'm losing you. Over complications, gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon. Vai, vamos. Desculpa, onde a gente tava? Eu fei no more. Fei no more, é que a gente tá perguntando onde tá a vassoura aqui. Eu digo aonde você vai, que eu vou varrendo. O Vitor, ele gosta de brincar com a sorte, né? A gente não tá pistola com ele, tá ligado? É, mano. Eu rio na cara do perigo. Ela tá com uma serra aqui do meu lado, guys. É. Sério. Cuidado. Se, né? Ó, se eu não mandar mensagem em 10 minutos, vocês chamam a polícia. Vocês têm meu endereço.